Yeah, mas não. Yeah. Esse aí é bem marado, né? Vou tentar pôr um bocadinho mais alto. Perdi a palheta, foda-se. Vai, Shazam, meu. Vamos ver, meu. Pode ter cuidado pra esse time aqui, cara. Vai, me fica na boa noite. Tchau.